bom seria voltar ao passado, reviver os dias bons que o tempo levou. Acordar cedinho com o cheiro do mato, ouvi o cantar do galo anunciando o amor. Lá na fazenda era tudo alegria, vida simples, mas cheia de emoção. Cuidar do gado com alma e poesia, e ver a beleza brotar do chão. Ah, que saudade da estrada empoeirada, da charrete lenta, da vida sossegada. Jogar milho pras galinhas do terreiro, e os porquinhos roncando no chiqueiro. Brincar na chuva como quem não tem pressa, ir à toa molhado sem promessa. Voltar no tempo só por um segundo, pra aquele cantinho, cantinho que era o meu mundo. O café coado no fogão de lenha, a prosa boa na varanda entardecer. O cheiro da terra, o silêncio que acalma, era tudo que eu queria ter. Ver o pôr do sol, brotas colhidas, com o coração batendo em paz. E o céu estrelado como uma cortina que cobre a alma e nunca se desfaz. Ah, que saudade da estrada empoeirada, da charrete lenta, da vida sossegada. Joga milho pras galinhas do terreiro, e os porquinhos roncando no chiqueiro. Brincar na chuva como quem não dessa, ir a porá na mel do sequenhaça. Voltando feiros contando no zeguei, e os porquinhos roncando no chiqueiro. Brincar na chuva como quem não tem pressa, ir à toa molhado sem promessa. Voltar no tempo só por um segundo, pra aquele cantinho que era o meu mundo. Se eu pudesse, voltava agora, daquela infância que não vai embora. No peito mora esse amor guardado. Que bom seria voltar ao passado.